Azul 4040, decolada 03, controle 120, obrigado. 1208, obrigado, 4040. Controle Salvador, azul 4040, bom dia. Nível 360, autorizado Elefant. É, confirmando 340, autorizado por Elefant. Autorizado 36 na prova de Elefant. 360 Elefant, positivo, 4047. Dino 2000 PS, Campo Avisto, Rio 5973. Dois finalidades, torre 1895, Rio 5973. 2895, grátis, bom dia. Salvador, muito bom dia, o Rio 5973. Bom dia, Rio 5973, avistado é ponte externo, baixado, gravado. Para externo, baixado, gravado, 5973. Externo, final, baixado e travado, Rio 5973. Ajuste 1014, 160 graus, 5 nós, pouso autorizado, Rio. Livre pouso para o Rio 5973. Federal 9970, complete final approach, contact now tower 118.95. Complete approach, contact tower 118.95, Federal 9970. Salvador Tower, Federal 9970, on final approach, runway 10. Federal 9970, continue approach, stand by, runway vacated. Continuing the approach, standing by for landing clear, Federal 9970. Rio 5973 no solo 09, direita 121 no ONU. Direita 121 no ONU. Solo Salvador, muito bom dia ao Rio 5973, vibrou. Azul 4040, contact now, receive center, on frequency 128.8, if unable, 126.0. Receive center now, 128.8, enable 126.0, thank you, good day, 4040. We understood clear to land runway 10. Ground 9970 and ground at 12, right to 121 decimal 1. 121 decimal 1, ground 9970. Another round, good morning, ground 9970, continue to runway. Ground 9970, Salvador Tower. 9970, contact 121.10. Salvador Ground, that on an answer to. Sorry, that on an answer to zero, we could not have contact with the ground. Confirm, 1-1, small one. Yes, 1-1. 1-1, small one. I was calling 3 times. Position 5 left, 0970. Okay, 5 left, of course, 0970. Bom dia, 3890, autorizado a linha e decolar pista 10, ajuste 1015, 160 graus, 612 horas. Autorizado a linha e decolar da pista 10, o DAN 3890. 3890 aos 19, 1208. 1208, bom dia. Sony Salvador, bom dia, 3890. Tá, 3890, contato, tudo bem, mantendo o 330, tudo as vias saem da PUC. 330, sobe via PUC, 3890. Salvador, 3890, pode voar a Caju? Foi inicialmente direto o Jamo, 3890. Pode ir direto o Jamo, obrigado. Salvador, 4201, autorizado em AIDA colapso, 170 graus, 6129. Ali, decola 4201. Salvador, Xanel 6211, Porto Bela, da Costa 0, pronto. 420, tu passou o controle. 4201, Audi 26, 1208. 208 para a Azul, 4045, bom dia. 26, 2585, alterno 2545, 3890. Bom dia, Azul 4201, na subida da EL, passando 1.800 pés. Azul 4201, no contato, no mantém nível 340, sua via, saída da EL. 340, via, saída da EL, Azul 4201. Bom dia, Salvador, muito bom dia, Azul 2775, sentido da Golf, ideal de descida. Azul 2775, aciona a identificação, que se mantenha a altitude de 3.000, ajuste 1.0 no 5, no rumo de Dael, para a gente estar chegando da EL. Aguarde o procedimento e ele é sexo rei. 3.000 da EL para a chegada da EL pro N3 do Azul 2775. Firme e desconsidere as restrições em TAP. Considera que TAP é o Azul 2775. Livre decolagem 6211, 170 graus, 6209. Livre decolagem 6211. Retornando, poderia comparar a chegada, seria a chegada a Mares? É a chegada a Mares, desculpa, chegada a Mares. Ah, ok, então na frente do Amares. Firmo, direto Mares, considera as inscrições de TAP, Azul 2775. Ok, vou levar a Mares, considerando as inscrições de TAP, Azul 2775. Alinhei, mantém ficha 10, gol 9, 1-0, 9-3. Mantém 9-0, 9-0, 9-0. 211 aos 29120, decimal 8. Confirme o transponder alocado? 208, transponder 5446. Corrigindo 5443. 43, então. 5443. Controle Salvador Oxanero 6219, acionado 5443 agora, passando a 2307. Sena 6211, no contato, submarino do 360, subazia, saída da EL. 370, confia, saída da EL. 360, o nível. 360, sim, saída da EL. Salvador Bolívar, 2370, ponto para o Garabão. Te mantém a ponto de espera. Tendo a situação, reporte para a descida, ajuste 1095, aguarde procedimento LS X-Ray, voe no rumo de mar e para a chegada na mar, aguarde na escuta para a sua descida, parceria dos 229. Mar e aguardando a chamada descida, parceria dos 229. Uno 093, 170 graus, 629. Livre decolagem. Azul 2710, ali mantém na sequência. Ali mantém no 0270. Aos 32120, decimal 8. 208, obrigado. 93 decolado, na sexta, escuta na árvore. Bono 093, contato, mantendo 360, sua via sai da árvore. 9 via, árvore, sou 360, voo no 093. Azul 4958, bom dia, sendo identificação, reporte para descida, aguarde procedimento elétrico X-Ray, ajuste 1095, foi Mari para a chegada Mari, Azul 4958. 1963, ali mantém. Para descida, passarinho 2229. Quem para descida? Passarinho 2229. Passarinho 2229, disse e mantém a altitude de botão disso para o nível 050. 05029. Vou no 093, vou direto no rumo de Alepa. Direto de Alepa, vou no 093. Azul 27 no 034 1208. 208, vai chamar. Controle Salvador, bom dia, Azul 27 no 0 na sua escuta. Controle, prossiga. Azul 27 no 0, decolou na sua escuta. Contato, radar, se mantém nível 170 via saída Conde. 170, possibilidade de voar a Conde da presença? Azul 4201, chame Recife agora na frequência ONU 3325, alterna 33 decimal 95. Recife 3325, alternando 3395, Azul 401, graças a Deus. Chame 6219 no controle. Prossiga, controle. Restrito a nível 200, o chame 6219. Recife atrás da sua frente, já cruzando nível 200. Embraer 190 do voo da Azul. Salvador, o Azul 4958 para descida. Mantém a altitude 4000, voe direto no rumo de Itaque, Azul 4958. Eu mantendi a fornecida por direto. Voe direto no rumo de Duna, desse mantém 4000, Azul 4958. Rumo de zona descendo para 4000, Azul 4958. Passaria 2229, curve a estrovetor para sequenciamento, curva esquerda na Pro 050. Se tiver falha, intercepta o localizador e complete o final do procedimento. ILM. Esquerda 050, fala de comunicações, admite, intercepta o localizador e prosseguindo a ILM 78, passarelo. Canal 6211, chame Recife agora na frequência ONU 3325, alterna ONU 33 decimal 95, subindo para o 200. Azul 2775, desse mantém 2000, autorizado o final do procedimento LS. 2000, autorizado LS, Azul 2775. Aos 3, contato, turma até nível 360, sua via, saída da EL. 5570 graus 890, decolagem autorizada. Desse mantenha 050 na chegada do 11, agora prosseguimento da LSFA 0 no 5. Ok, só para chegar a ponto 649. O 2775, complete final do procedimento, chame Torre 1895. 1895, azul 2775. Questão passaria 2379, inicie redução para 2009. Eu passaria 2229, senhor, 2009. Estimativo, qual é a velocidade indicada no momento? 2309. Possível, se tenta reduzir para 190, intencionalmente irá ultrapassar o localizador devido a sequenciamento. Estimativo, vamos reduzir aqui. Novo limite agora, ultrapassando o localizador, será a marcação 140. Limite é 140 de Simbra, passaria do 2229. Controle, voando 865, decola na Airborne. Voando 865, contato, mantém nível 360, suba via pedal. Via, voando 865. Azul 4958, diz que mantém o altitude 3000. S3000, pés azul 4958. Saria 2223, diz que mantém a 4000. Ouvi, passaria 2229, diz que mantém a 4000. 325 após o tráfego na curta, Lima B. Após a Lima B, caralho. Azul 4958, desce mantendo 2000. Descendo para 2000 na Pro de Duna, Azul 4958. Possível manter a velocidade até mais próximo para melhorar nosso sequenciamento aqui. Afirmativo, vamos mantendo a melhor. No 093, chame Recife agora na frequência 13325, alterno 33 decimal 95. Ono 963, chame Recife agora, 13325, alterno 3395, gol no 963. Recife 13325, obrigado. Solo Salvador na escuta do Papa Tango, Mike Real. Sete sete cinco, Solo 43, direita 1219. Direita 211, Azul 2775. Corrija, 1219. 219. Na proa 135, após estabilizar no curso do localizador, isso mantém 3000. Portaria 2229, deixe manter 2000, autorizado final do procedimento de elétrico. Para 2000, já estabilizou no localizador, portaria 2229. Economia 49, diz que mantém a altitude de 3000, desconsidera as restrições em pelo. 3000, considerado. O azul 4958, da proa de Duna, atinge 2000, está autorizado em ILS? Afirmo, confere final do procedimento, chame torre agora, 1-1895. 1-1895, interceptou o localizador, obrigado. 208 graus, 55. 225, transfere. Oceania 6225, contato, se mantendo a 380, sua via, saída da árvore. Sim, 380, via, saída da árvore, Oceania 6225. 458, ajuste 1015, 170 graus, 089. Pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, 10, o azul 4958. 2229, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 295, até, bom trabalho. Azul 2710, solicita como final 150. Não copiei. O azul 2710, cruzando 13.500 pés, solicito como sinal para Caju, 150 mesmo. Mantém 150, azul 2710. 150 subindo então, 172790. Alvo Alfa Tango, na Bata, Libertador, Chantax. Bono 649, desse mantém 2000, autorizado final LS. 2000, livre LS, no 649. Good morning, good morning, Cedaral 9970, request 24037. Salvador, passarelo 2229. Passarelo da Guardando, pista livre, continue a aproximação. Guardando, 29. Quatro, nove, cinco, oito, no solo, ao 50, à direita, no 219. direita 1219, azul 4958. Parei do pouso autorizado, pista 10, 170 graus, 08 nós. Livre pouso 1-0, passaria 2-2 da Jave. Passarei do solo 531-219. 219, até. Complete final do procedimento, chame torre 1895. 1895, grato. Cané 6225, chame Recife agora, frequência 288, alterno 26.0. 1288, alterno 260, Cané 6225. Azul 2790, serviço da terminada, mantém o nível 150, chame controle de Aracaju, frequência 120, decimal 3. 2710, vai chamar 203 para Aracaju. livre até a interseção, ajuste 1015, chame para ingresso na 17, Bravo Alfa Tango. Voo 649-1219 ao 57. 219. Pronto? Autorizado a linha de decolar, pista 17, 160 graus, 629. Confirmando ajuste, 1015. Bravo Alfa Tango, 160 graus. Veículo 01, 120, decimal 8. 208, Bravo Alfa Tango, boa. Controle Salvador, cordial bom dia, Papai Romeu Bravo Alfa Tango, decolou perfil coral. Bravo Alfa Tango, contato submarino V100, após 2000, vou ir direto para o rumo de coral. Autorizado uma centena após 2000, direto coral. Bravo Alfa Tango. Salvador, muito bom dia, Rio 73. Autorizado, Rio, aliás, decolar 0, ajuste 15, 170 graus, 62.